Passar um filme na TV que eu já vi no cinema. Epa, mutilar o filme, cortar uma cena. E só porque aparecia uma coisa que todo mundo conhece. Se não conhece, ainda vai conhecer. Que não tem nada demais, se a gente nasceu com uma vontade que nunca se satisfaz. Verdadeiro perigo na mente dos boçais. Corri pro quarto, senti a luz, olhei no espelho, meu tava lá. Ainda bem que eu não tô na TV, senão ia até cortar. Sexo! Como é que eu fico sem sexo? Eu quero um sexo! Me dá sexo! Sexo! Como é que eu fico sem sexo? Eu quero um sexo! Vem cá, sexo! Bom, vai lá, vai ver que é pelas crianças. Mas que essa besta pensa que é pra decidir. Depois, aprende por aí que nem eu aprendi. Tão distorcido que é uma sorte ou não ser pervertido. Voltei pra sala, vou ver o jornal. Quem sabe me deixam ver a situação geral. E é eleição, é inflação, corrupção. Como tem ladrão e assassino e terrorista. E a guerra espacial. Socorro! Eu quero um sexo! Sexo! Me dá sexo! Solta sexo!